amor profundo que Jesus tem pra te dar. Ninguém na terra pode entender os teus problemas e amar você. É só Jesus, é só Jesus e mais ninguém. Amigos, pais ou irmãos, têm as respostas para a tua indagação. Nem mesmo o Papa, o padre ou pastor podem te dar na vida o verdadeiro amor. É só Jesus, é só Jesus e mais ninguém. E mais ninguém, e mais ninguém que te conduz pela estrada além. É só Jesus, Jesus, e mais ninguém que te conduz pela estrada além. Estrada.